cara, yo tô longe, meu amor. Que saudade, saudade. Abro teu coração e ajuda o teu irmão com vontade, vontade. Procura o teu lugar, atreve-te a sonhar. Faz a diferença, juntos já somos dois, somos milhões. Liga-te a mim, liga-te a nós. Estamos juntos nessa luta, somos milhões. Liga-te a mim, liga-te a nós. Estamos juntos nessa luta, somos milhões. Faz a diferença pro mundo nesse Natal. Deixa a distância pro passado, deixa o próximo ficar mais próximo. E mesmo que eu não esteja do teu lado, a nossa união conecta oceanos. Faz a diferença, logo tu vais ver. Acredita que no fim vais renascer. Esta situação vai passar, já nos vamos abraçar. Tens que acreditar. Diferença.